Chernov. A Bito é a filha mais nova do meu falecido primo Theo, explicou Antípatro, enquanto atravessávamos a cidade na parte de trás de uma carroça puxada por mulas, que o meu mestre contratara no molhe para carregar a nossa bagagem. Normalmente teria preferido caminhar, mas as largas e bem pavimentadas ruas de Alicarnasso permitiam-nos seguir na carroça sem grandes dificuldades. Passámos pela praça pública, pelos mercados, e depois, mal começámos a subir a colina em direção ao Palácio Real, por uma sucessão de bairros residenciais, cada um mais elegante do que o outro. Assentado na parte de trás da carroça, vi o mausoléu afastando-se cada vez mais, e, no entanto, a sua imensidão nunca deixou de dominar a paisagem. Há anos que não vejo a Bito, prosseguiu Antípatro. As suas duas filhas já cresceram e estão casadas, e o marido morreu há alguns anos. Deve ter agora cerca de 40 anos, uma idade difícil para se ser viúva. Demasiado nova para morrer e demasiado velha para casar, como diz o provérbio. A não ser, claro, que a viúva herde uma fortuna. Mas não foi esse o caso de Bito. O marido era um mercador de sucesso, mas teve uma série de infortúnios mais para o fim da vida. Pelo menos conseguiu manter a casa. Quando lhe escrevi perguntando se nos poderia acomodar, ela respondeu de imediato, dizendo que seríamos muito bem-vindos. Antípatro esticou o pescoço e olhou para a frente. Ah, ali está a casa. Pelo menos acho que é aquela. O seu amarelo é mais brilhante do que me lembrava. Estará pintada de fresco. E a porta da frente, com todos aqueles acessórios e decorações em bronze? Não me lembro de ser tão ornamentada. Será nova? Enquanto o carroceiro descarregava as nossas bagagens, Antípatro avançou até à porta e levou a mão à aldraba de bronze de um dos lados. Apercebendo-se de que a aldraba tinha a forma de um falo, afastou a mão. Ergueu uma sobrancelha, voltando a pegar cuidadosamente na aldraba, deixando-a cair. O metal pesado bateu na madeira com um som ressonante. Uns momentos mais tarde, um jovem e belo escravo abriu a porta. Estava prestes a falar, quando uma mão adornada com muitos anéis pousou no seu ombro e o puxou para o lado. Quem tomava o lugar do escravo era a sua senhora. Uma mulher alta, envergando um longo vestido vermelho cintado em vários pontos para acentuar as amplas curvas do peito e das ancas. Os muitos colares condiziam com os anéis que lhe cobriam os dedos, numa exibição de pedras de lápis lazuli e cornalina, em bases de prata e de ouro. O cabelo escuro tinha um brilho carmesim, como se fosse lavado com henna. O complicado arranjo de caracóis e tranças estava preso por pentes de ébano e ganchos de prata. Os seus traços poderiam ser de uma mulher de meia-idade. Mas a minha primeira impressão de Bito foram os cintilantes olhos verdes, os lábios vermelhos com henna e o sorriso estonteante. Primo! Gritou, avançando de braços bem abertos. Antípatro parecia surpreendido com o seu entusiasmo, mas submeteu-se ao abraço e acabou por lhe corresponder. Vê, primo, disse baixinho, como me retraí de gritar o teu nome, para que toda a rua o ouvisse. Li a tua carta e obedeço, mas tens de me recordar o teu novo nome. Lembro-me que era algo realmente tolo. Ah, sim, já me lembro. E levou a voz. Bem-vindo à minha casa, exótico de Zeugma. Bito recuou e dirigiu-me um olhar avaliador. E este deve ser o jovem romano. Bem, Gordiano, o que pensas de Alicarnasso até agora? O gato comeu-te a língua? Acenou de forma cúmplice e pousou uma mão sobre os seios voluptuosos. Um pouco avassalador, não é? Riu. Refiro-me ao mausoléu. Entramos no porto e lá está ele, mesmo na nossa cara, por assim dizer. Mas claro que nos habituamos, tal como nos habituamos ao nascer do sol. É um milagre, todas as manhãs. Mas acabamos por o tomar como certo. Mesmo assim, de vez em quando dou por mim a atravessar a cidade. E de repente é como se o estivesse a ver pela primeira vez. E corta-me realmente a respiração. Tal como reparas por vezes no nascer do sol e pensas: é espantoso. Mas olhem só para mim a tagarelar sem parar. Entrem. Bito levou-nos aos dois pelo braço e conduziu-nos através do vestíbulo até uma bela divisão decorada com imagens coloridas pintadas nas paredes e, por fim, ao jardim, no centro da casa, onde uma estátua de Afrodite presidia a uma fonte com repuxo. Afrodite, meio despida, encontrava-se numa pose clássica, com uma mão pousada sobre os seios desnudos. De repente imaginei que tinha à minha frente uma estátua de Bito. As proporções voluptuosas eram as mesmas. Penso que devo ter corado, pois a minha anfitriã olhou-me com um ar preocupado. Ficaste com demasiado calor da viagem, Gordiano? Posso pedir a um escravo que traga água fria, vinho e alguma coisa para comer. Para ti também, primo, acrescentou. Vi que também Antípatro tinha corado. Sentámo-nos no jardim e conversámos. Antípatro parecia invulgarmente rígido e pouco à vontade. Se Bito reparou, não o demonstrou. Falei pouco e tentei não olhar fixamente para a nossa anfitriã. Nunca tinha conhecido uma mulher como ela. Parecia simultaneamente sofisticada e muito terra a terra, madura e, no entanto, jovial. A certa altura, Bito pediu licença, dizendo que regressaria em breve. Mal saiu do nosso alcance auditivo, Antípatro resmungou em desaprovação. Uma hetera, disse. Olhei para ele com ar inquiridor. Uma hetera, repetiu. A prima Bito transformou-se numa mulher do prazer e converteu esta casa num, bem, que mais lhe posso chamar, num bordel? Certamente que não, disse eu. Tinha algum conhecimento, ainda que não experiência, dos bordéis nos subúrbios de Roma e as mulheres que neles trabalhavam. Nada tinham a ver com Bito. Eram pobres, mulheres sem educação que lutavam para sobreviver. Não possuíam casas na melhor parte da cidade. Franzi o sobrolho. O que quer dizer exatamente com hetera? Perguntei, pronunciando a palavra grega com alguma dificuldade. Não existe equivalente em Roma, respondeu Antípatro, sempre disposto a desempenhar o papel de pedagogo. Mas há séculos que existem heteras na sociedade grega. Platão e Demóstenes falam delas. São cortesãs de alto gabarito, com conhecimento de poesia e de arte. Têm com frequência talento para cantar e para dançar. Uma hetera pode mesmo chegar a ser convidada para um simpósio de filósofos, autorizada a exprimir as suas ideias, e algumas heteras são donas das suas próprias casas, onde até os homens mais respeitados podem entrar e sair sem vergonha de serem vistos. Mas, no fim de contas, o seu trabalho é dar prazer aos clientes, como qualquer prostituta. E a prima Bito é uma hetera. Tenho a certeza de que está enganado, ripostei. Estarei? Não viste a aldraba na porta? Um indicador claro do tipo de casa em que esta se transformou. Talvez seja para afastar o mau-olhado. Vejo talismãs fálicos por todo o lado em Roma. E nem sempre querem dizer. E esta estátua de Afrodite, aqui mesmo à nossa frente, a deusa do amor. Qualquer pessoa pode ter uma estátua destas. Quem não adora a Afrodite? E aquelas pinturas na parede do quarto que atravessamos, não reparaste no que nelas está representado? Apolo e Dafne, Paris e Helena, Leda e o Cisne. Tudo histórias de luxúria e de sedução. Reparei que as pinturas eram bastante sugestivas. Sugestivas? Lascivas, diria eu. E ainda há o facto de Abito ter, obviamente, dinheiro. Quando o marido morreu, deixou-a em maus lençóis. Disso tenho a certeza, porque ela me escreveu a pedir dinheiro emprestado e eu lhe o enviei. Mas olha para esta casa, recentemente remobilada e decorada com gosto. As iguarias que nos serviram e o vinho. Não era nenhuma colheita barata. De que outra forma pode uma mulher conseguir tanto dinheiro? Não é a tecer, a fazer cestos ou com qualquer outra ocupação de respeito, posso garantir-te. E a sua aparência é francamente escandalosa. É uma viúva e devia estar de preto. Mas o mestre disse que já passaram alguns anos desde a morte do marido. De preto, digo eu, até que volte a casar ou morra. Em vez disso, enverga um vestido vermelho para o interior do qual parece ter sido despejada e usa o cabelo preso sobre a cabeça, quando o deveria ter atado com uma simples fita. Considerei as implicações. E se for uma hetera? Será isso assim tão terrível? Se os seus clientes forem homens respeitáveis e ela for capaz de ganhar bem a vida, com a idade dela, é escandaloso. É mesmo assim tão velha? Acho que é bastante... Deixei o pensamento no ar. Seria impróprio da minha parte expressar a Antípatro os pensamentos que a sua prima suscitava em mim. Obrigado, Gordiano, disse Bito, que regressara de súbito ao jardim. Não estou certa do que ias dizer, mas presumo que fosse um elogio. Quanto às tuas preocupações, primo Antípatro, o que é que ouviste? Perguntou ele atabalhoadamente. Bastante. Suponho que tenha sido impróprio da minha parte ter ouvido às escondidas. Ainda assim, não é propriamente de bom tom falar mal de uma mulher dentro da sua própria casa. Prima Bito, tenho apenas a melhor das intenções. Tens? Então seria de esperar que ficasses contente por me ver prosperar. E já agora, antes de deixares Alicarnasso, tenciono pagar até à última dracma o dinheiro que tão generosamente me emprestaste, quando tanto precisei. Bito, esse dinheiro não significa nada. Significou muito para mim. E o facto de agora ter condições para te pagar também significa muito. O que quer que penses de mim, Antípatro, tenho o meu orgulho. E no entanto, achei por bem tornar-me uma hetera. Também tenho orgulho nisso. Bito, talvez tenhas esquecido onde estás, primo. Alicarnasso tem uma herança algo diferente da de todas as outras cidades de língua grega. Esta era a capital de Cária. Icária tem uma longa história de mulheres fortes e independentes, como a rainha Artemísia. Mas quando Artemísia enviuvou, a sua principal preocupação foi honrar a memória do marido. Se quisesse seguir o seu exemplo, teria morrido de luto e seguiria o meu falecido marido até ao Hades. Esse é um aspecto do legado de Artemísia que não tenciono imitar. Prefiro viver, primo. E para viver, preciso de dinheiro. E para ter dinheiro, uma viúva de meios limitados só tem duas opções. E eu não tenho qualquer interesse em tecer. No dia em que entrei nesta profissão, parti o meu tiara em 1000 pedaços e queimei-o no altar de Afrodite. O que faço, faço em sua honra. Não encaro levianamente a minha profissão, primo. Ainda assim, Antípatro afastou o olhar e abanou a cabeça. Poderá dar-se o caso de ainda pensares em mim como a filha do primo Teó e que fiques incomodado por me imaginar uma mulher capaz de dar prazer a um homem? Antípatro franziu o sobrolho. Quando muito, a minha objeção tem que ver com o oposto. É tão impróprio para uma mulher de 40. Bito riu. Primo Antípatro, enquanto Afrodite me der forças e enquanto houver homens que gostem da minha companhia, que importa a minha idade? O que pensas tu, Gordiano? Apanhado de surpresa com a repentina questão, abri a boca para falar, mas nada saiu. Bito voltou a olhar para Antípatro. Primo, és mais do que bem-vindo a permanecer aqui o tempo que quiseres. No entanto, pretendo continuar a tratar da minha vida. Recebo pequenos grupos, algumas vezes por mês. Outras mulheres, algumas delas também viúvas, como eu, juntam-se a mim para entretermos um grupo muito seleto de convidados. As mulheres cantam e dançam. Os homens bebem vinho, falam de política e de filosofia. E de vez em quando, se dizem algo realmente disparatado, sinto-me na obrigação de me intrometer na conversa. Mais tarde, alguns dos convidados retiram-se para aposentos privados, anexos à sala de refeições. E de manhã, todos regressam às suas vidas, refrescados e rejuvenescidos, o que poderia dar mais prazer a Afrodite. E o que devo eu fazer durante essas festas? Perguntou Antípatro. Participar, claro. A comida e o vinho são excelentes. As raparigas são belas e talentosas. As conversas raramente são aborrecidas. Alguns dos homens mais ricos e cultos de Halicarnasso jantam regularmente sob este telhado. Ricos, tenho certeza, disse Antípatro. Mas cultos? Que snob que és, primo. Atrevo-me a dizer que acharás os homens mais ricos de Halicarnasso tão refinados como os de Éfeso, de Rhodes ou mesmo de Atenas. Eles conhecem a tua poesia. Conhecem? Antípatro apurou o ouvido. Sim, conhecem. E é para mim motivo de grande frustração não te poder apresentar como o meu querido primo Antípatro de Sidon, já que se presume que estás morto. Quando a notícia da tua morte chegou a Halicarnasso, foste o tema de conversa de todos os meus encontros. Fui? Antípatro não conseguiu refriar um sorriso de prazer. Todos concordaram que o mundo perdera o seu maior poeta. Bem, talvez não o maior, retorquiu Antípatro, tentando parecer humilde. Em tua honra, eu e as raparigas recitámos à vez os teus epigramas sobre a vaca de Miron e debatemos qual era o mais engenhoso. Alguma vez viste de facto a estátua em Atenas? E pode uma escultura ser assim tão parecida com a realidade? Bito citou: Se os meus cascos não tivesse Miron nesta pedra gravado, sozinho ficarias, pois teria partido e pastado. Antípatro estremeceu de deleite e respondeu-lhe com outro dos seus epigramas: Vitelo, por que no meu flanco aconchegar e do meu ubre mamar? Sou a vaca de Miron. Não irás aqui uma mãe encontrar? Revirei os olhos e pigarreei. Os gregos e os seus epigramas, tendo em conta todos os poemas que Antípatro escrevera sobre a vaca, uma troca daquelas poderia estender-se indefinidamente. Bito suspirou. Infelizmente, tenho de te apresentar como exótico de Zeugma e ninguém ficará impressionado. Mas és tão bom a fazer versos de improviso que tenho a certeza de que os conquistarás. Bem, estou contente por isto estar resolvido. Antípatro piscou os olhos, apercebendo-se de repente que a prima tentava levar a melhor. Bito, nunca disse que participaria nesses teus encontros. A mulher encolheu os ombros. Se preferires, podes retirar-te para a biblioteca enquanto decorrem. Ficarás contente por ver que tive possibilidade de conservar todos os pergaminhos que o meu marido reuniu durante algum tempo. Antes de os meus encontros começarem a ter sucesso, pensei que teria de os vender. Existe lá uma coleção completa das histórias de Heródoto. Sabes que ele nasceu em Halicarnasso. Os olhos de Antípatro iluminaram-se. Sim, suponho que nesses serões em que recebes visitantes, o Gordiano e eu poderemos aproveitar o tempo para conhecermos melhor Heródoto. Fala por ti, apeteceu-me dizer, mas mordi a língua. Bito viu a minha cara e riu. Veremos, disse ela. Reparem, já não temos luz do sol aqui no jardim. Quase se consegue ver a Afrodite tremer. Vamos para a varanda? Bito conduziu-nos para o terraço na encosta, virado para o lado oeste da casa. A vista era espetacular. À esquerda podia ver-se o porto cintilante. À direita, o topo da colina coroado com o templo de Ares. E mesmo à nossa frente, tendo a minha mente dificuldades em aceitar aquela realidade, encontrava-se o vasto mausoléu. O sol baixo estava precisamente atrás da quadriga dourada que encimava o monumento, emoldurando a sua silhueta como se fosse uma auréola flamejante. Permanecemos em silêncio na balaustrada durante um longo momento e absorvemos a paisagem. A pouco e pouco apercebi-me de que conseguia ouvir alguém a falar. A alguma distância de nós, mais abaixo e para um dos lados, estava a varanda de uma casa vizinha. E nela encontravam-se duas mulheres, vestidas de preto, sentadas lado a lado, estando a mais velha a ler, calmamente, em voz alta para a mais nova. Que a leitora era mais velha, percebia-se, pelos clarões prateados no seu cabelo louro, a maior parte do qual estava preso no interior de uma rede. A cabeça da mulher mais nova encontrava-se descoberta, e o seu cabelo solto parecia flutuar como uma nuvem dourada sobre o rosto, atraindo os últimos raios de luz solar. O vestido preto cobria-lhe os braços e as pernas, mas parecia ter um corpo alto e esguio. Ouvia a mulher mais velha a ler com a cabeça inclinada para trás e os olhos fechados, a expressão tão serena como se estivesse a dormir. Os seus traços eram adoráveis. Pensei que não devia ser muito mais velha do que eu. Bito seguiu o meu olhar. As minhas vizinhas, disse baixando a voz, Trifosa e a sua jovem nora, Corina. Estão de luto? Perguntei. Vestem de preto devido a uma morte na sua casa, sim. Se estão de luto ou não, é outra questão. Aconselho-te a manter distância daquelas duas. Olhou de lado para Antípatro. E se desejares fixar a tua desaprovação numa viúva mal comportada, primo, deixa de me dar atenção e considera dá-la a Corina. Aquela jovem criatura inocente? Perguntou Antípatro. É adorável. Deveras, concordou Bito. E possivelmente letal. O quê? Trifosa deve ter ouvido a exclamação de Antípatro, pois interrompeu a leitura e ergueu os olhos na nossa direção. Corina, com a interrupção da leitura, abriu os olhos, fitou a sogra e também ela olhou na nossa direção. De imediato pegou no véu preto que trazia preso ao vestido e puxou-o para cima, cobrindo mais de metade do rosto. Os seus olhos, via então, eram de um azul forte. Havia algo no seu olhar que me incomodava. Ou seria apenas a minha imaginação, incentivada pelo que Bito acabara de dizer sobre ela? Saudações, Bito, disse a mulher mais velha, erguendo a voz. Saudações, Trifosa. Estás a dar uma festa? Teria eu detectado um toque de sarcasmo na voz da mulher? São meus hóspedes, explicou Bito. Este jovem chama-se Gordiano. Veio de Roma visitar-nos. E este é o seu tutor e companheiro de viagem, Zótico de Zeugma. Zeugma não fica naquela parte do mundo de onde vens, Corina? Sob o véu, os olhos da mulher mais nova abriram-se um pouco. Sim, Zeugma fica em Comagena, disse ela, a voz quase baixa demais para ser ouvida. Mas tenho a certeza de que o teu convidado e eu nunca nos cruzamos. Nunca sugeri que tal tivesse acontecido, retorquiu Bito, com um sorriso frágil, que talvez ao longe parecesse mais genuíno. Perdemos a luz do sol, comentou Trifosa. De facto, o sol acabara de desaparecer atrás do mausoléu. A Corina e eu vamos para dentro. Vem, Nora. E sem mais uma palavra, as duas mulheres abandonaram a varanda e entraram em casa.